proposta nesse curso foi limitar a narrativa da história da filosofia àquilo que se enquadrasse no que Sócrates estava fazendo. Tomamos Sócrates como pai da filosofia e narramos em seguida tudo aquilo que tem que ver diretamente com o esforço socrático. Tá certo? Porém, mesmo assim, você teria, partindo de Sócrates, Sócrates é uma figura multilateral, então, partindo mesmo dessa figura, usando Sócrates como o padrão de aferição da unidade do conjunto, você ainda teria a possibilidade de outras narrativas totalmente diferentes daquela que eu fiz aqui. Uma delas seria aquela que partisse da constatação feita por Leo Strauss de que a filosofia na Grécia ela começa essencialmente como filosofia política. Quer dizer que a discussão política é, vamos dizer, o começo da discussão filosófica. Então é evidente que depois, partindo de temas que são inicialmente políticos, o próprio Sócrates cria alguns desenvolvimentos que são tão vigorosos que eles se tornam autônomos. Mas, de qualquer maneira, a discussão política continua sendo a base ou o pretexto. Se fosse para abarcar, vamos dizer, a discussão política dentro da, vamos dizer, a filosofia política dentro da nossa narrativa, ela teria que ser duplicada. Por quê? Porque a política não é a atividade própria dos filósofos, ela é apenas um tema do qual os filósofos partem para criar o seu mundo próprio. Mas a política pertence a todos, tá certo? É a comunidade inteira, então todo mundo vai lá e mete a mão no assunto, entendeu? Então, quer dizer, não é preciso ser filósofo para você pensar alguma coisa a respeito. Então, a dificuldade de montar essa narrativa partindo da origem política, né, da discussão filosófica seria essa. Você teria que colocar lá dentro muita coisa que não é filosófica absolutamente, mas que é indispensável para a compreensão da narrativa. Foi por isso que nós pulamos, né? Por exemplo, alguns autores enormemente importantes, como o próprio Maquiavel. Nós mencionamos aqui Maquiavel de passagem, tá certo? E o Maquiavel é um autor muito propício para você ver a interferência de um elemento não só extra-filosófico, mas antifilosófico na história da filosofia. Nós não podemos esquecer que todo o empreendimento de Maquiavel é feito contra toda a tradição filosófica. Então, como é que o consideraríamos um filósofo? Não, ele é um sujeito de fora que, partindo de outros interesses, de outros objetivos, foi lá e deu meia dúzia de palpites que exerceram um efeito histórico ao longo do tempo. Mas então decidi dedicar esta aula de hoje ao bom e velho Maquiavel, tá certo? Como um exemplo, isso não tem finalidade exaustiva, é só dar um exemplo de como elementos que vêm de fora da filosofia e vêm até contra ela podem exercer uma influência grande no curso do pensamento filosófico posterior. Não é? Então, Maquiavel é um dos grandes enigmas da história das ideias, porque é um sujeito cuja imagem, ao longo dos tempos, foi mudando radicalmente e chegou a, o número de interpretações contraditórias de Maquiavel foi tão grande que Benedetto Croce chegou a dizer que aquilo era um enigma que jamais seria resolvido. E a primeira dessas imagens foi resultado do impacto que teve o livro O Príncipe, tá certo? Não na Itália mesmo, onde tudo aquilo que estava no livro foi aceito mais ou menos como uma coisa normal, teve todos aqueles conselhos horríveis que ele dá aos governantes, já eram praticados de longa data na Itália, então ninguém estranhou. Mas quando aquilo chegou na Inglaterra, por exemplo, teve um cardeal chamado Reginald Pole, que imediatamente ficou escandalizado com o negócio e escreveu que Maquiavel era de fato um espírito satânico, maligno, né? E foi mais ou menos com esta imagem de espírito maligno, imagem de mau conselheiro, né, que ele entrou para a história popularmente, por assim dizer. Quer dizer, até hoje você tem, vamos dizer, a palavra maquiavélico, até hoje quer dizer um sujeito que está tramando alguma por trás, tá certo? Está tentando te manipular para te enganar em vantagem própria. Porém, quando chega no século XIX, quando se formam as ciências sociais modernas, sobretudo com Durkheim e Weber, imediatamente existe um reaproveitamento de Maquiavel. Tá certo? Então, partindo da observação de que aqueles conselhos que ele dava aos governantes não tinham sido propriamente inventados por ele, mas já eram um hábito corrente ali no meio italiano. Então surge uma segunda versão de Maquiavel, como sendo não um mau conselheiro, mas simplesmente o fundador da ciência política moderna, considerada como uma ciência de fatos. Tá certo? Então, esta imagem de Maquiavel, cientista, ela existe ainda, ela é, talvez no Brasil ainda seja a dominante. Né? Então, isso será contrastado com a imagem popular, né? E o professor lhes dirá, não, existe esta mitologia popular de que Maquiavel é um sujeito malvado, etc., etc., mas isso é coisa de ignorantes. Né? Na verdade, ele foi o primeiro cientista político moderno porque ele descrevia objetivamente os fatos, tá certo? O funcionamento da máquina do Estado e a mecânica do poder sem fazer juízos de valor. Quer dizer, Maquiavel teria sido uma espécie de Max Weber avant la lettre. Né? Estão acompanhando? E logo depois, já no começo do século XX, na própria Itália, quando surge a filosofia de Benedetto Croce, que foi um autor que também nós não estudamos aqui, injustamente não estudamos, porque foi muito importante, Benedetto Croce vê o universo a filosofia de Benedetto Croce, sobretudo na filosofia da cultura, e ele vê a cultura como dividida num certo número de departamentos cuja estrutura, o conteúdo não é trocável com os departamentos vizinhos, porque reflete, vamos dizer, as categorias fundamentais do espírito humano. Tá certo? E entre essas divisões, essas divisões são basicamente quatro. Em primeiro lugar, você tem o mundo do conhecimento determinado pelas categorias do verdadeiro e do falso. Então, seria o mundo da lógica, das ciências e da filosofia. Por outro lado, você teria o mundo da arte, que é determinado pelo conceito do belo, tá certo? O qual não tem nada a ver com o verdadeiro e o falso. Mas que tem, vamos dizer, suas exigências próprias. Quer dizer, o belo, tal como o entende Benedetto Croce, não é bem o belo da estética antiga, mas é simplesmente a representação, a expressão correta das impressões que nós temos do mundo vivido. Quer dizer, quando você pega, vamos dizer, a impressão tal como foi realmente captada pelo artista e a traduz, tá certo, numa forma, você teria o quê? O conhecimento singular, ao passo que na outra divisão, você teria, na divisão científico-filosófica, você teria o conhecimento universal. Quer dizer, todo conhecimento que se pauta pela para as categorias do verdadeiro e do falso, ele busca, vamos dizer, uma universalidade abstrata. E a arte, ao contrário, vai buscar, vamos dizer, a apreensão do singular enquanto tal. Tá certo? Nas outras duas divisões, você teria, por um lado, o que ele chama a ética, né? Baseado, evidentemente, no conceito do bem e do mal, também considerado na sua universalidade. E, em oposição a ela, você teria o útil e o prejudicial, que é o mundo do que ele chama a econômica. Então, você tem as quatro disciplinas fundamentais, a lógica, a estética, a ética e a econômica. Esta teoria do Croce teve um impacto muito grande no mundo da história da cultura, entre os historiadores da cultura, e isso logo produz uma reinterpretação de Maquiavel. Então, imediatamente tenta-se colocar Maquiavel na categoria da econômica, porque ele está falando daquilo que é útil, né, certo? Para a comunidade humana, independente de ser eticamente bom ou mal. Porém, outras investigações, empreendidas sobretudo por um historiador chamado Luigi Russo, destacam que a neutralidade do Maquiavel perante o significado moral da situação que ele descreve não é exatamente o do cientista, tá certo? Mas o do artista que está, vamos dizer, descrevendo uma estrutura e uma máquina, vamos dizer, encantado com a mecânica dela, tá certo? E descrevendo o estado, então, como se fosse uma obra de arte. Luigi Russo. Então, Maquiavel seria, não estaria tanto falando na clave da econômica, isso é do útil e do lesivo, mas na esfera da artística. Quer dizer, a concepção de estado de Maquiavel não seria uma descrição científica da realidade, mas seria uma obra de arte. Tá certo? Quer dizer, então, na verdade, isso inverte a interpretação. Porque, em vez de ele estar descrevendo o estado, como ele realmente funciona, e tentando tirar dali leis universais que valem para todos os estados, ao contrário, ele está inventando uma estrutura cujo significado moral não lhe interessa, porque ele está interessado apenas, vamos dizer, na forma considerada em si mesma. Então, Maquiavel seria um formalista artístico, né? Aí cria uma situação difícil, porque essas interpretações são antagônicas, né? São separadas por 180 graus. Porém, um pouco mais adiante, surge a primeira interpretação que me parece viável de Maquiavel, que foi empreendida por Antonio Gramsci. Antonio Gramsci havia lido muito um autor chamado Georges Sorel. Tá certo? Georges Sorel nota que no mundo, o mundo da política é movido, vamos dizer, por objetivos que as pessoas pretendem alcançar no futuro. Esses objetivos, no entanto que você está lutando por eles não existem efetivamente. Tá certo? Então, tudo que acontece na política tem que vir do mundo, do mundo das ideias para a realidade. Então, ele tem que existir antes como uma utopia, ou antes como um ideal, tá certo? E ele inventa, então, o conceito de mito. Quer dizer, o conceito soreliano do mito não é o conceito que tem os historiadores da mitologia. Quer dizer, não tem nada a ver com os estudos de mitologia clássica. O mito, para Georges Sorel, é uma imagem agente, quer dizer, uma coisa que não existe, tá certo? Mas que, uma vez divulgada pela população, funciona, vamos dizer, como um hormônio, quer dizer, coloca a sociedade em movimento para tentar realizar aquilo, tá certo? Então, uma imagem dotada de um poder magnético, né? E Antonio Gramsci, que não era nada burro, é, na verdade, o primeiro sujeito que percebe, que entra na pista certa da interpretação de Maquiavel. Podemos dizer que Gramsci entendeu Maquiavel realmente, né? Isso é o que eu acho, né? Tem gente que pode defender as outras as outras interpretações. Então, vamos dizer, o príncipe de Maquiavel é uma entidade inexistente, quer dizer, não existia aquele governante, é um governante onipotente, quer dizer, capaz, vamos dizer, de se elevar do meio da multidão e, através de uma sucessão mirabolante de golpes e trapaças, adquirir o poder absoluto, né, sobre a unidade política, fosse um principado ou qualquer outro regime, né? O príncipe, então, seria um mito. Quer dizer, isso se deve ao fato de que a Itália, na época de Maquiavel, ela não tinha unidade política, ela estava dividida em 5 principados independentes, mais ou menos hostis entre si, e que, em função desta divisão, o país tinha sido facilmente invadido pela França, como mais tarde a França será facilmente invadida pela Alemanha. Então, os franceses entraram lá, fizeram um arraso, e os italianos estavam se sentindo muito humilhados, e o príncipe de Maquiavel seria uma resposta a essa situação humilhante. Então, ele delineia este mito, né, do príncipe onipotente, e o lança ao público como um mito soreliano, quer dizer, uma imagem magnética que deveria produzir a mobilização das massas naquele sentido. Quer dizer, mesmo que o que fosse realizado no fim não coincidisse exatamente com o mito originário, a coisa teria funcionado de algum modo. Então, aí nós já temos essa sucessão de interpretações. Quer dizer, o Maquiavel mau conselheiro, o Maquiavel imoralista, o Maquiavel cientista, o Maquiavel artista e o Maquiavel mitógrafo. Né? Esses 4 elementos estão presentes, de fato, em Maquiavel. Tá certo? Porém, logo em seguida surge uma quinta interpretação, e eu estou abreviando, houve muitas outras, tá certo? No meio disso, e o fato de que cada uma delas tenha alguma veracidade em si já mostra que Maquiavel não é um tema, mas um problema, né? Eu escolhi essa dentre centenas que existem. Logo em seguida surge uma quinta, justamente com o filósofo Leo Strauss. Leo Strauss é um sujeito que, em pleno século XX, ele descobriu que, depois de Platão e Aristóteles, não havia acontecido praticamente nada. E que, então, dedicou a sua vida, a restaurar o sentido da filosofia clássica, sobretudo da filosofia política clássica. Ele era professor de filosofia política na Universidade de Chicago e exerceu uma influência enorme, né, certo? Inclusive na política prática. Afirma-se que meia dúzia de assessores de George Bush são straussianos de carteirinha, e é possível que sejam mesmo, tá certo? Mas Strauss então escreve um livro chamado Pensamentos sobre Maquiavel, no qual ele diz, olha, examinando tudo, pensando bem, quem estava certo é a primeira imagem de Maquiavel. Quer dizer, Maquiavel era um canalha mesmo, tá vendo? Só que ele coloca outros elementos ali que fundamentam aquela primeira impressão muito mais profundamente do que até os autores, os primeiros porta-vozes dela, poderiam ter imaginado. Leo Strauss descobre que na escrita filosófica, a partir de uma certa data, surge uma espécie de arte de camuflagem, quer dizer, as pessoas não podiam dizer as coisas com todas as letras, então inventar uma maneira indireta de dizer. Então, e ele descobre então indícios dessa nova arte de escrever em Maquiavel, em Thomas Hobbes, em Spinoza, etc, etc. Particularmente, existe um estudo dele brilhante sobre Spinoza. Mas você vê que no caso do Spinoza não adiantou muito ele tentar disfarçar, porque ele acabou sendo excomungado da sinagoga mesmo, né? Então, por mais que disfarçasse, os caras perceberam que ele estava com treta e o botaram para fora. No caso de Maquiavel, porém, nós temos o seguinte problema. Por que que Maquiavel tinha que disfarçar alguma coisa? Você vê que na Itália, na época, você estava em plena época de neopaganismo triunfante. Quer dizer, a moda era o neopaganismo, né? O Vaticano, nessa altura, era apenas uma das entidades políticas que estavam em concorrência com as outras, tá certo? E a autoridade da igreja, no caso, estava reduzida ao mínimo. Então, eu falava, mas Maquiavel, não, da parte da igreja, dificilmente ele correria algum risco muito sério de represália, né? Então, nós podemos perguntar, então, por que que ele... tinha que usar dessa arte da escrita straussiana que diz tudo de maneira indireta. Então, partindo do Strauss, aparece então uma sexta interpretação, a qual, vamos dizer, que eu subscrivo, que vem sobretudo de uma historiadora americana chamada Vicki Sullivan. Ela diz que o tema de Maquiavel é essencialmente, vamos dizer, a conquista da liberdade política, tá certo? Mas a liberdade, evidentemente, é a liberdade contra um tirano. Só que o tirano, no caso, é o Deus bíblico, tá certo? E ela descobre, então, que o grande tema de Maquiavel é como nós vamos nos livrar, né, nos livrar de Deus. Então, para entender isso, precisa ver que Maquiavel escreveu duas obras importantes. Uma é O Príncipe e outra, Os Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio. Décadas são as divisões do livro do historiador romano Tito Livio. E ele pretendia fazer um comentário inteiro a Tito Livio, mas não deu tempo, então ele fez só sobre a primeira divisão. Que é uma obra muito mais sólida, muito mais extensa do que O Príncipe. E ainda tem uma segunda diferença. O Príncipe é dedicado ao assunto chamado principado, quer dizer, como é que se monta um principado, tá certo? E os discursos são dedicados à república, como se monta uma república, tá certo? Pelo simples fato de ter escrito um livro sobre o principado, outro sobre a república, se vê que Maquiavel não é favorável nem a um desses regimes, nem ao outro. Ele, de certo modo, gosta de ambos e vê méritos em ambos. Ele diz que o principado é mais fácil de você montar e a república é mais fácil de você manter ao longo do tempo. A república se defende a longo prazo melhor do que os principados pelo fato de que elas têm, vamos dizer, o maior coeficiente de mobilização popular. E ele também, na época, ele como funcionário público, foi, vamos dizer, um adepto da formação da milícia nacional, quer dizer, tipo, a ideia do o povo em armas. Ele achava que isso funcionava muito mais do que, vamos dizer, você ficar contratando mercenários, né, que é uma coisa de cujo fracasso já se tem notícia desde a antiguidade. Existe a famosa guerra de Roma contra Cartago, que é o objeto do livro História de Políbio, tá certo? Onde você vê que Cartago se deu mal justamente por ter confiado em tropas mercenárias que no fim se voltaram contra ela mesma. E Maquiavel, então, baseado nesse exemplo e muitos outros, ele diz que uma república se defende melhor por causa da milícia popular, que era justamente a tese que ele estava tentando implantar na Itália e que implantou efetivamente. Mas existe aí também um outro detalhe, que o primeiro a chamar a atenção foi Leo Strauss. Leo Strauss lia esses autores maliciosos e lia com a malícia redobrada, tá certo? Então, ele notou que O Príncipe era dedicado ao Lorenzo de Medici, que era o príncipe governante do momento, e que os discursos da primeira década, Tito Livio e Tratado da República, são dedicados a dois líderes políticos que não tinham um cargo no momento, não eram governantes, tá certo? Mas que eram dois candidatos possíveis, né, ao poder no caso de ali Florença se transformar, que é a cidade de Maquiavel, se transformasse em república. Tá certo? Então é como se ele estivesse, vamos dizer, se preparado para as duas oportunidades. Quer dizer, que se ficar o principado, nós lisonjeamos o príncipe. E se for república, nós já lisonjeamos os governantes republicanos. Né? Então, por que que acontece isto? Maquiavel tinha sido um funcionário da República de Florença durante, eu creio, 14 anos. Então, funcionário, digamos, seria uma espécie de terceiro escalão, tá certo? Mas muito eficiente, muito dedicado e responsável, inclusive, pela formação da milícia popular, que substituiu as tropas mercenárias ali. E naquela época, a Itália inteira era muito fértil em conspirações, golpes de Estado, etc. E numa destas, cai a República, tá certo? Que tinha sido implantada antes, mediante a derrubada da família governante, os Medici. E numa dessas reviravoltas, a República cai e volta os Medici. E Maquiavel inicialmente achava que ele ia ser conservado no posto em vista da sua eficiência, tá certo? Como tinha sido um funcionário muito bom, falou, não vamos tirar daqui, mas dois dias depois ele estava não sabendo demitido, mas foi preso, foi torturado, não foi preso muito tempo, 21 dias, mas apanhou pra caramba na cadeia e ainda foi condenado a... foi confinado no território, você não pode sair daqui, teve que pagar uma multa e não podia nem entrar no palácio do governo onde ele tinha trabalhado tão lealmente. Né? Essa era uma coisa estranha, mas como é que este homem, que era tão esperto, né? Se Maquiavel realmente analisasse a política como ela é, se ele fosse realmente o realista científico que dizem que é, ele teria percebido que a situação dele não estava muito, muito favorável. Né? Então, ele parte para um exílio de 10 ou 12 anos, não lembro exatamente, durante o qual, justamente, ele escreve os dois livros, O Príncipe e os Discursos. Né? Discurso ou Comentário. No Brasil foi publicado como Comentários sobre a primeira década de Tito Livio. O que é um título absolutamente medonho, porque não há comentários sobre, não se faz comentário sobre alguma coisa. Quer dizer, a preposição está errada, se faz comentários a alguma coisa, não sobre. Né? Então, mas é a única tradução que existe, a tradução da UNB. Tem outra tradução? Ah, é? Não sei, porque em inglês era Discurso sobre... O título original é Discurso sobre a primeira década de Tito Livio. Não sei por que não traduzi literalmente. Né? Então, não pode ser discurso sobre, porque o comentários, esse co rejunto, né? Comentário é aquele que você pensou junto. Tá certo? Então, se eu estou pensando junto com você, eu não estou pensando sobre você, não é isso? Então, entre O Príncipe e os Discursos, você vê que a ideia de Maquiavel evolui muito. Quer dizer, primeiro ele concebe o modelo do novo Estado, vamos dizer, italiano, ideal, que unificaria a Itália e que seria realizado justamente, e cuja realização requeria, então, um governante, quer dizer, capaz de se sobrepor a todas as forças antagônicas, utilizá-las todas e conquistar o poder absoluto. Quer dizer, a unificação do país teria que ser feita por um sujeito que governasse ali com mão de ferro. E ele concebe este modelo do príncipe, unificando, de algum modo, numa teoria, uma série de práticas políticas que eram, de algum modo, usuais. Tá certo? Apenas não havia um sujeito que as juntasse todas em si. Quer dizer, cada um fazia a sua sacanagem, tá entendendo? Mas ele junta todas e faz um sistema de sacanagem. Né? Durante o seu período de funcionário público, ele foi enviado numa missão para levar uma mensagem a César Borgia. César Borgia era um general que trabalhava para o Vaticano e que fez lá uma série de invasões. E ele notou que, numa determinada cidade, César Borgia se aproveitou de um golpe que tinha tido num local, feito por partidários dele, tá certo? Então, os caras dão o golpe e, naturalmente, recebem, né, César Borgia com flores e aplausos. E ele aceita as flores e aplausos e mata todos e fica ele o dono do pedaço. Maquiavel viu aquilo e teve um orgasmo. Falou, mas que maravilha, é assim que se faz. Né? E então você vê que ele tem esta espécie de contemplação extática, né? dessas prestidigitações, assim, mediante a qual um sujeito subia com a ajuda do outro, puxava o tapete do outro em seguida e ficava com tudo. Porém, aí novamente nós vemos que a ideia do realista Maquiavel, ela falha, porque ele acreditava piamente que César Borgia estava fazendo tudo aquilo em nome do Papa, que ele estava agindo como um agente do Papa, porque ele pretendia tomar o poder no Vaticano, se livrar do Papa e ficar ele o dono do pedaço e estabelecer ali um principado leigo, tá certo? Evidentemente, isso nunca passou nem pela cabeça de César Borgia e nem teria capacidade para fazer isso. Mas Maquiavel, de certo modo, o idealiza. Então, quer dizer, o modelo imediato do príncipe é César Borgia. Ele diz, nós precisamos de um sujeito desse aqui em Florença. Então, este modelito do governante do Estado italiano aparece no príncipe. Então, aparece já com um mito soreliano, quer dizer, não uma coisa que existia, mas que precisaria vir a existir no futuro. E ele esperava que, lançando este livro na praça, aconteceria duas coisas. Primeiro, as pessoas se entusiasmariam com a ideia e alguém ia realizar aquele plano. E, em segundo lugar, ele, né, como autor do plano, tá certo? Ele teria o seu lugar de volta na estrutura do Estado, do qual ele sentia tanta falta. Então, as duas coisas eram ilusão, porque não aconteceu nenhuma e nem a outra, tá certo? Inclusive, um detalhe que me chama muito a atenção é que a ideia básica do príncipe é o sujeito subir através da ajuda de aliados, ele faz alianças e, em seguida, mata os aliados, né? Mata os seus colaboradores, porque é dos colaboradores que virão também mais tarde os traidores, tá certo? É um processo que mais tarde será usado por Stalin. Stalin fez exatamente isso. Mas então me ocorreu o seguinte, bom, mas dos vários colaboradores que contribuíram para a consecução do plano, quem teria ajudado mais do que o próprio autor do plano? Então, evidentemente, se o plano fosse realizado, o primeiro a pagar com a vida teria sido o autor do plano, isso é o próprio Maquiavel. E em momento algum ele dá um sinal de ter percebido isto. Tá certo? Então, a gente começa a ver sinais de ingenuidade, tá certo? E de cegueira no famoso realista Maquiavel. Quer dizer, como é que ele não, primeiro, como é que ele não percebeu que ia perder o emprego? Segundo, como é que ele não percebeu que César Borgia não ia fazer nada daquilo que ele estava pensando? E terceiro, como é que ele não percebeu que ele devia, né, a sobrevivência dele ao fato de que o seu plano nunca tinha sido levado a efeito? E, curiosamente, logo no começo do príncipe, ele critica os filósofos de antigamente, ele diz, não, todos eles ficaram inventando modelos de Estado que são puramente idealísticos, que nunca foram levados a efeito, porque eles só pensam no Estado ideal. E nós aqui vamos observar as realidades, né? Então, eles, bom, ele, quando ele se propõe, então, abandonar os ideais e começar a baixar o padrão moral para se aproximar da realidade, ele apenas baixa o padrão moral, ele não se aproxima da realidade de maneira alguma. Né? Ele troca uma espécie de idealismo do bem para o idealismo do mal e pronto. Né? Continua sendo idealístico do mesmo modo. Porém, depois que ele produz este plano do príncipe, ele começa, entra em profundos estudos históricos, né? Lendo os historiadores greco-romanos, sobretudo Tito Livio, e produz uma espécie de reinterpretação da história universal. É isso que aparece justamente no livro nos discursos, que é um livro infinitamente mais interessante do que o Príncipe, embora muito menos organizado. É uma espécie de saco de gato, não tem milhões de ideias. Mas nessa interpretação, ele sonda os motivos da decadência do Estado italiano. E ele divide a história em três pedaços. Você tem a Roma antiga, depois você tem a Roma cristã, o Vaticano, tá certo? E finalmente você terá, vamos dizer, o Estado ideal, que já é a terceira Roma. O projeto da terceira Roma já não é mais somente um projeto para o Estado italiano, ou seja, um projeto para resolver a situação italiana imediata, mas é um projeto de abrangência muito maior, porque é, vamos dizer, uma nova civilização, no fim das contas. Quer dizer, se houve uma civilização romana antiga, uma civilização romana cristã, haverá uma terceira civilização romana concebida por Maquiavel. Não é certo? Ele diz que as duas forças, ele diz que para compreender, para atuar eficazmente no mundo da história, nós precisamos conhecer, vamos dizer, as leis e as forças que determinam o curso dos acontecimentos. E ele divide essas forças em duas. Uma que ele chama de fortuna, ou sorte, ou acaso, como que, e outra que ele chama da virtude. Mas não é a virtude no sentido moral. A virtude quer dizer apenas força de vontade. Então ele diz que existe uma série de elementos que estão, vamos dizer, fora do controle humano, tá certo? E existem aqueles pontos onde a vontade humana pode interferir. Quando ele estuda a origem do judaísmo e do cristianismo, ele diz que houve ali algum componente de virtude por parte dos seus fundadores, mas que o essencial foi feito ali pela fortuna ou pelo acaso. Quer dizer, Moisés e a igreja tiveram um amplo respaldo da fortuna. Então ele identifica a fortuna com a providência divina. O que os judeus e cristãos chamaram de providência, ele chama a fortuna, tá certo? E Roma, ao contrário, ele vê que Roma foi criada inteiramente, vamos dizer, pela virtude, quer dizer, pela força de vontade, pela força de decisão dos seus criadores, dos seus fundadores, mas que Roma depois se corrompe por não ter sabido, vamos dizer, se defender contra as influências orientais, especificamente judaica, né? Então, que aquilo entra dentro do mundo romano e vai corrompendo gradativamente a virtude dos governantes. Num certo momento, ele chega a fazer um elogio do governante romano, Numa, o qual Numa tinha, vamos dizer, enxertado, vamos dizer, a religião romana, a mitologia romana, na própria estrutura do Estado. Ao fazer isto, ele consegue dar ao Estado romano uma eficiência muito grande, vamos dizer, no controle que ele tem sobre a população. Porque ele diz, nem sempre um governante dispõe de prêmios ou castigos materiais, tá certo? Para induzir as pessoas a agir conforme ele quer. Então, se você ali inventa uma religião, ou você anexa uma religião no Estado, você tem prêmios da lei em túmulo, que não é você que vai pagar. Tá certo? Então, é uma vantagem muito grande, a religião greco-romana é uma vantagem muito grande, porque tinha este novo meio de ação usado para governar as multidões, quer dizer, o prêmio, o castigo post-mortem, tá certo? Então, o que, que ele está louvando na religião romana? Tá certo? A religião romana era evidentemente uma fraude, mas era uma fraude que funcionava em benefício do Estado, portanto, em benefício de todos os membros da comunidade política. Era para o bem de todos. Mas ele diz que este esquema da religião romana, como era um esquema em aberto, quer dizer, que podia anexar quaisquer divindades novas, à medida que fosse anexando territórios, anexava junto, vamos dizer, as religiões deles, então deixa aberta uma brecha por onde entrou a influência primeiro judaica e depois cristã, responsável pelo desmoronamento, né, pela decadência e desmoronamento do Estado romano. Na segunda fase, que vem a segunda Roma, então ele não nega que houve da parte dos fundadores do cristianismo um certo coeficiente de força de vontade e capacidade, mas que eles foram, sobretudo, auxiliados pela fortuna. Então, essa espécie de culto da fortuna, culto à providência divina, para ele é a mesma coisa, tá certo? Teria sido usado também como instrumento do próprio Vaticano para dissolver, tá certo, os vários estados em torno, as várias identidades nacionais, corroendo a sua virtude. Porque ensina, como tudo depende mesmo de Deus, tá certo? É melhor você confiar nele e tentar se adaptar, vamos dizer, ao curso imprevisível das coisas determinado pela providência divina. Então, isso corrói na classe política, político-militar, o desejo de interferir e de moldar as coisas conforme a sua vontade, e assim os estados vão se dissolvendo e o Vaticano vai ampliando a sua influência. Então, ele vê, sobretudo, na ideia da providência divina, uma força corrosiva que a casta sacerdotal, com a qual a casta sacerdotal enfraquece a casta governante. Tá certo? Então, na terceira Roma, que seria o Estado ideal futuro, tá certo? Você teria que resolver este problema. Como resolver? Diz, nós não podemos eliminar totalmente a religião. Por quê? A experiência de Numa em Roma já mostrou que a religião é um instrumento indispensável para você fomentar a obediência, o patriotismo, etc, etc. Porque nem sempre você vai ter dinheiro ou castigos, tá certo, para fazer as pessoas agir como você quer. Então você apela, né, este negócio do prêmio ou castigo depois da morte é um instrumento indispensável do governo. Porém, nós temos que fazer com que esta religião esteja submetida ao Estado. Quer dizer, o Estado é que vem primeiro, a religião depois. Então, você vê que aí, o que Maquiavel captou? Ele captou uma espécie de uma constante da história humana, que é o conflito da casta governante, casta político-militar, com a casta sacerdotal. Não é isso? Quer dizer, isso é uma coisa tão antiga que tem... Vamos dizer, tem uma série de mitos, né? Se você procurar no René Guénon, Símbolos da Ciência Sagrada, tem lá um capítulo sobre o javali e a ursa, né? A ursa representando, então, a casta guerreira, e o javali a casta sacerdotal. O javali acaba sendo comido pela ursa. Mas Maquiavel pega esse conflito num momento que a coisa estava particularmente aguda. Então, o empreendimento dele consiste em liberar a casta governante dos entraves morais e religiosos. Ele proclama a independência da casta governante. Então, seria o que na Índia se chamaria uma revolta dos kshatriyas. Né? Os kshatriyas, eles se colocam no topo da hierarquia, né? E submetem a casta sacerdotal. Então, a religião passa a ser uma função do Estado, tá certo? E não um poder independente e muito menos um poder superior ao Estado. Esta ideia, no século XX, deixaria maravilhado um sujeito chamado Júlio Zévola. Você vê que coisa interessante, né? Porque Júlio Zévola era um sujeito que... ele escreveu muitas coisas inclusive valiosas, mas historicamente falando, politicamente falando, o livro mais significativo dele é O Fascismo Visto da Direita. Né? Então ele era contra o fascismo, porque o fascismo não era suficientemente direitista para o gosto dele. Né? E, sobretudo, o fascismo era muito molenga, quer dizer, o fascismo não estava pegando mesmo o projeto de Maquiavel. Tinha que botar o Estado para assim, tudo calar a boca dos padres, tá certo? E restaurar o poder da casta real em toda a sua plenitude. O Júlio Zévola é um sujeito que ele também consegue inverter a ordem da história e colocar, vamos dizer, a casta real como a casta originária e os sacerdotes como uma coisa que apareceu depois, o que é, vamos dizer, simbolicamente e historicamente falso, na verdade. Mas o Évola sonhava com essa restauração, vamos dizer, do Império Romano, né? Literalmente. Havia uma tradição romana, inclusive com seus elementos iniciáticos, simbólicos, etc., etc., que ele queria restaurar e implantar na Itália. E quando aparece, então, o fascismo acredita inicialmente que terá a aprovação, né, do Júlio Zévola, mas ele, como bom aristocrata, ele empina o nariz àquele bando de sargentos e proletas que vinham ali do Partido Socialista e diz: não, vocês não entenderam nada. E ele fica, então, à margem do governo fascista. Eu acho que os fascistas nunca entenderam, nem mesmo o Júlio Zévola, porque o mundo do Évola é tão complicado, assim, mitologicamente, que não dá para caber na cabeça do Mussolini, um cara assim, não ia dar mesmo. Mas é curioso que, na mesma época, o Maquiavel atraia a atenção e a admiração, por um lado, do comunista, que estava marginalizado pelo governo, na cadeia, que era Antonio Gramsci, e, por outro lado, do suprassumo do direitismo universal, que era Júlio Zévola, que também estava marginalizado, embora não preso. Tá certo? E aparecem esses dois admiradores de Maquiavel. E onde é que eles coincidem exatamente? Coincidem na subjugação da Igreja aos fins do Estado. Tá certo? Então, a Igreja se tornaria, a religião se tornaria meramente instrumental. Não é isso? Ora, então, quer dizer que o Maquiavel não tem uma utopia, mas tem duas. A primeira utopia é o príncipe, né? Isso que vai, é o sujeito que vai unificar a Itália e botar os invasores estrangeiros para correr. E que, para conquistar o poder necessário para isso, vai fazer todas aquelas sacanagens que ele recomenda ali. E a segunda utopia, de escala maior, é a Terceira Roma. Tá certo? Durante este período de exílio, no qual Maquiavel escreve esses dois livros, existe uma carta muito interessante que ele escreveu para um amigo dele, no qual ele diz: olha, aqui nesta vidinha medíocre, idiota que eu estou vivendo, né? Assim, eu almoço e depois vou me encontrar com os meus amigos. Meus amigos é um açougueiro, dois moleiros, é gente assim, uns caras iletrados, né? E nós ficamos ali jogando baralho o dia inteiro, e toda hora a gente briga por causa do jogo de baralho, a gente se xinga um ao outro, disputa por causa de pouca ninharia, né? E a gente grita tanto ali que os caras da cidade vizinha já ouviram a gente gritar ali, né? Então, daí, de noite, eu entro no meu escritório e me tiro aquela roupa suja durante o dia, né? Me visto de vestes reais e, então, vou ler os clássicos da antiguidade, e ali eu sou transportado para um outro mundo maravilhoso, né? Então, ficamos lá conversando a respeito. Eu peço A filosofia política, em última análise, né? Então, ali eu estou no meu elemento, quer dizer, eu estou consumindo aquelas iguarias reais para as quais eu fui feito, né? Só que uma coisa interessante é você contrasta, então, falando, por um lado tem aquela vida miserável de província, né? No meio de sujeitos brutais, grosseiros e iletrados, e por outro lado tem, né? É a hora que ele se tranca no escritório dele, ele foi para o mundo ideal, uma espécie de mundo platônico, né? Mas quando você vai ver, peraí, mas qual é o conteúdo desse mundo platônico? Esse conteúdo que ele ficava estudando lá é assim, é como é que você sobe na vida com a ajuda dos outros e os mata depois. Então, quer dizer, moralmente falando, né, os caras que disputam ninharia no baralho são até um pouco melhores do que os outros. Quer dizer, a diferença de escala entre os dois mundos definitivamente não é de ordem moral, né? E ele descreve isso, e isso até hoje é lido, inclusive no Carpo, a gente lê no... Ele tem um artigo chamado Inteligência de Maquiavel, e aparece esta ideia, né? O intelectual num mundo medíocre, então ele se fecha e se transporta ali para um mundo ideal, né? E o Carpo não lembra, fala, mas qual é o conteúdo desse mundo ideal? O conteúdo é muito pior, moralmente falando, do que aquele dos meros jogadores de baralho, que brigam por causa de besteira, né? Então, esta transição do Maquiavel, tá certo? Para aquele espaço protegido, definitivamente não é uma ascensão platônica desde este baixo mundo, tá certo? Um mundo de vulgaridade para, né, um mundo de belezas ideais e verdades eternas, etc, etc. Mas é uma ascensão, sim, mas é ascensão desde a mera maldade espontânea do sujeito, que é mau porque ele é grosseiro, tá certo? Para uma maldade elaborada e requintada, tá certo? Então, a maldade já é considerada como obra de arte. Então, de certo modo, você vê que esta carta, ela simboliza o quê? Simboliza uma contra-iniciação, no sentido guenoniano do termo. Quer dizer, uma espécie de iniciação diabólica, onde você não vai subir do mundo do, né, do pecado para o da santidade, mas você vai subir do mundo do pecado vulgar para o pecado requintado, tá certo? Então, aí diz o Leo Strauss que isso aí prova que, vamos dizer, o Maquiavel pertence a uma espécie de nobreza demoníaca de nível muito alto, né? Quer dizer, não é um diabo qualquer, tá entendendo? É uma coisa, mas tem uma certa classe, né? E justamente neste período que ele escreve as duas utopias dele: primeiro, O Príncipe, e segundo, a Terceira Roma. Quando você vê, vamos dizer, agora, usando o método do Strauss, né, ele diz que quando um sujeito de certo gabarito intelectual entra em contradições muito flagrantes, tá certo? Ele está escondendo alguma coisa, não é possível que ele não tenha percebido, né? E o mundo do Maquiavel é cheio de tantas contradições e tantas absurdidades que você vê necessariamente que ele está escondendo alguma coisa, tá certo? Bom, por um lado, veja, eu vou te dar um exemplo da contradição flagrante. Ele acusa os filósofos antigos de conceberem estados ideais que não podem ser levados à prática, porque esses filósofos, em vez de examinarem a realidade da vida humana, tá certo? Ficavam, vamos dizer, especulando no vazio e usando pura dedução abstrata. Ora, se você lê, por exemplo, a Política de Aristóteles, você vê que não é nada disso. A Política de Aristóteles é feita todinha de observações da realidade, todinha ela. Diz, por que que Maquiavel, ele leu de fato essas coisas, ele conhece Platão, conhece Aristóteles, por que que ele diz isto? Por que que ele está mentindo tão flagrantemente com relação ao filósofo antigo? E, por outro lado, ele diz que ele é o realista e que ele vai baixar o padrão, baixar o critério, tá certo? Para tratar de homens reais, tá certo? Porém, aí surge um segundo contraste. Aristóteles diz claramente que o ser humano é um bichinho limitado, tá certo? E que, vamos dizer, a possibilidade, vamos dizer, de um regime ideal, tá certo? É remota, Porque você depende de uma série infinita de casualidades. Você precisa ter um bom território, um bom povo, mais isso, mais aquilo. Eles, olha, isso aí não vai dar. Tá certo? Então, o que Aristóteles está dizendo é simplesmente que não existe o regime ideal. No máximo, existe um mezzo mezzo. Tá certo? E isso parece, aliás, bastante realista. Né? E Maquiavel, ao contrário, acusando os antigos de serem idealistas. E você vê, parênteses, o próprio Platão, após ele ter concebido, ele fez a descrição do regime ideal na República. Mais tarde, nas leis, ele fará, vamos dizer, a compensação disso. Ele discutirá as possibilidades reais de implementar aquilo e vê que não dá. Quer dizer, você vai ter que fazer tantas concessões que você não vai fazer um regime ideal, você vai fazer outra coisa no fim. Né? Então, para Platão, essas duas investigações são separadas. Quer dizer, por um lado existe o conhecimento da natureza humana, tá certo? Então, da natureza humana, você deduz um modelo de regime ideal, não para você realizá-lo, mas para você usar como critério de aferição, para você compreender os regimes reais, os quais se afastarão dele necessariamente, como ele bem diz nas leis. Então, tudo isso parece bastante realista, na verdade, né? Quer dizer, se você não é nem capaz de conceber um regime ideal, fala, bom, você vai julgar os outros como? Então tem que ter o protótipo, não para realizá-lo. Platão diz claramente que não é para realizar. Aquilo é só um negócio hipotético para servir de modelo de aferição. Tá certo? Assim como você faz, por exemplo, em qualquer criador de animais faz isso. Quer dizer, você tem o protótipo da raça, né? Raça de cachorro, raça de cavalo e tal, e depois você tem os exemplares reais que o realizam de maneira mais ou menos imperfeita, que se aproximam ou se afastam daquilo, mas que você conhece, as qualidades ideais daquela raça, né? Para você poder fazer a aferição. É só vocês irem em qualquer concurso de cachorro, aí tem exposição de cachorro, né? Olha, o pastor alemão, o pitbull ideal é assim, assim, assim. Então, esse aqui está mais próximo, menos próximo. Né? E é isso que Platão está fazendo ali. Né? Não, não parece nada de irrealista isso. Quer dizer, irrealista seria se inventasse a utopia para ser realizada e ela não pudesse ser realizada. Então, nem Aristóteles nem Platão pode ser realmente acusado disso. Tá certo? Mas Maquiavel, no instante mesmo em que ele acusa os antigos de conceberem modelos ideais que não podem ser realizados, está ele concebendo o modelo da Terceira Roma, o qual implica nada mais, nada menos do que a ideia de você poder vencer a fortuna, isso é, vencer o acaso. Então, ele acredita, tá certo, que o ser humano pode dobrar, né, a providência divina e fazer um estado no qual está tudo sob controle. Tá certo? Eu digo, bom, mas isso é que é ser utópico, né? Ele é muito mais utópico do que aqueles que ele acusa de ser utópico. E o que ele está fazendo só não parece utopia, por quê? Porque o padrão moral é baixo. Está compreendendo? Então, não é um realismo, é de fato um idealismo do mal. Então, e assim por diante. Do mesmo modo, existem tantas milhares de contradições e contrassensos ali, que você olha, Maquiavel, para acreditar nisso, precisaria ser um perfeito idiota, mas obviamente ele não é um idiota, tá certo? Então, alguma ele está querendo, tá certo? Então, quando nós vamos ver qual é a estratégia expositiva dele, como é que ele está... qual é a estratégia mesmo, a técnica que ele usa para expor as suas ideias, você descobre algumas coisas absolutamente fantásticas. Então, ele inventa, por exemplo, um jeito de, às vezes, criticar o cristianismo e a igreja até o fim, culpando-os por praticamente todos os males da Europa, tá certo? Mas, por outro lado, ele declara, né, que o cristianismo é uma verdade divina, né, que quer dizer, faz uma espécie de elogio da boca para fora, né? Então, por exemplo, não é possível, se o cristianismo é tão ruim assim, como é que pode ser tão bom assim, né? Tem alguma coisa ali, né? Então, tem um parágrafo dele que eu acho uma verdadeira maravilha de estilo straussiano de dizer uma coisa parecendo que está dizendo o contrário, né? em que ele diz o seguinte, ele diz, não, a culpa do que aconteceu não é a do cristianismo, é a culpa dos padres que deixaram o cristianismo decair, porque se o cristianismo tivesse permanecido fiel à mensagem do seu fundador, né, todos os países por onde tem a República Cristã seriam muito mais felizes do que são, né? E quando você vai ver o que, que ele quer dizer com esse cristianismo primitivo, né? A que ele está se referindo? Ele estava se referindo à eficácia dos milagres, né? Porque no parágrafo anterior está falando da eficácia dos milagres. E ele dá como exemplo de eficácia dos milagres um grupo soldado romano que invadiu uma determinada cidade e lá tem um templo de Juno, né? E os soldados entraram e perguntaram para a estátua de Juno, você quer vir conosco para Roma? E todo mundo viu a estátua fazer que sim, tá certo? Então, daí todo mundo ficou contente com a invasão romana, porque a deusa queria ir, né? Ele está vendo isso aqui, é um exemplo de uma religião que funciona, uma religião que está no seu pleno vigor, tá certo? Ele diz isso e no parágrafo seguinte diz, se o cristianismo tivesse permanecido fiel à mensagem do seu fundador, então todos teriam sido felizes. O que quer dizer todos teriam sido felizes? Quer dizer, você teria um Estado de tipo romano no qual a religião funcionaria como meio de controle social mediante milagres como esse da estátua de Juno. Dito de outro modo, tá certo? Cristo era um enganador maquiavélico eficiente e vocês perderam a eficiência. E é esse cristianismo primitivo que nós temos que voltar. Então, ele consegue, num parágrafo que parece elogioso, dizer a coisa mais terrível que alguém já disse sobre o cristianismo. Entendeu? Quer dizer, esse elogio dele do cristianismo primitivo, né? O cristianismo primitivo era como a religião romana, enganava todo mundo, falava aqueles milagres, todo mundo acreditava, todo mundo obedecia. Agora, vocês, padres, são uns caras decadentes, vocês, né? Tanto se entregaram a esse negócio de providência divina que vocês corromperam todo mundo e agora todo mundo virou irreligioso, ninguém mais acredita em vocês. Então o cristianismo é como se fosse uma agência de publicidade que tivesse perdido os seus clientes, tá certo? Por ineficiência dos seus administradores. Tá, né? E assim, existem vários trechos no Maquiavel, no qual, fazendo um elogio da boca para fora do cristianismo, tá certo? Ele embute uma interpretação que somente os leitores mais avisados aqui percebem. E essa interpretação é justamente o que embasa a Terceira Roma. A Terceira Roma também terá uma religião só para fins de propaganda a favor do Estado. Tá certo? Bom, o leitor moderno, né, ele lê, ora Maquiavel descendo o cacete na religião, ora fazendo elogio, e ele diz, olha, até Maquiavel é um cara equilibrado, ele não está tão anticristão assim, tá certo? Só você escavando mais um pouco, você vê que cristianismo primitivo que ele quer voltar. Diz, bom, então, esta ideia do cristianismo primitivo, que será brandida mais tarde por uma série de movimentos, né, uns internos ao cristianismo, outros externos, incluindo a teologia da libertação, tá certo? Foi invenção de Maquiavel. Isso. Quer dizer, o primeiro sujeito que falou em voltar ao cristianismo primitivo, né, ele entendia o cristianismo primitivo exatamente às avessas. Então, o cristianismo primitivo teria sido, de fato, vamos dizer, uma religião, né, do engodo, da fraude, bem sucedida a favor do Estado. Estão entendendo? Do mesmo modo, você vê outras contradições do mesmo tipo, que não são realmente contradições. São contradições enquanto você está lendo na aparência. Quando você entende o que ele quer, a Terceira Roma, tá certo? Então, daí fecha todo o esquema. E você vê esta estratégia dele de descristianizar totalmente o mundo, tá certo? Através de um retorno, entre aspas, ao cristianismo primitivo. Bom, isto aqui evidentemente é muito mais diabólico do que o mero esquema do príncipe. O príncipe simplesmente se limitava a enganar pessoas, mas agora você quer criar uma civilização inteira baseada na enganação universal. Então, para isto, né, ele usa uma série de artifícios, quer dizer, o projeto em si, É tão, não apenas contrário ao cristianismo, mas contrário à realidade histórica, porque é claro que o cristianismo primitivo não foi isto. Quem quer que tenha lido os evangelhos vê que não é nada disso. Quer dizer, Cristo não era um governante, não estava trabalhando para nenhuma casta governante, mesmo assim, independentemente do sujeito de ser cristão ou não, falar historicamente, você vê que não foi isto. Quer dizer, ele está criando um projeto baseado numa falsificação histórica absolutamente monstruosa. Quer dizer, falsificação da história da filosofia política, quer dizer, ele troca, ele inverte a posição dele e dos filósofos antigos. O que ele critica nele é exatamente o que ele está fazendo, e o que ele diz que ele vai fazer é exatamente o que ele está fazendo. E o que ele está fazendo? Está invertendo a realidade histórica, tanto da filosofia antiga quanto do cristianismo. E o projeto é baseado numa inversão. Quer dizer, um projeto de futuro baseado numa falsificação do passado. É claro que isso não vai dar certo, evidentemente. Né? E esta falsificação do passado será vendida como se fosse o verdadeiro conhecimento do passado. Quer dizer, antigamente eles só tinham especulações idealísticas, agora que eu tenho conhecimento científico da realidade. E o conhecimento científico da realidade consiste na inversão da realidade. Né? E o estudo científico que os antigos faziam passa a ser, vamos dizer, uma especulação idealística. Então é evidente que para você vender um projeto absurdo e autocontraditório como esse, você vai ter que falsificar muita coisa. Então, praticamente, todas as linhas gerais do mundo de Maquiavel são todas falsificadas. Agora, nos detalhes ele é realista. Por exemplo, esses detalhes com relação ao procedimento do príncipe, ao modo de ação do príncipe, as pessoas de fato faziam assim. As observações que ele faz, por exemplo, sobre a vida militar, vamos dizer que uma milícia popular é melhor para a defesa da república do que um exército mercenário, tudo isso é muito realista. Você tem uma série de detalhes realistas, né, colocados dentro de uma estrutura absolutamente fictícia, não apenas fictícia, mas invertida. Né? E, então, é claro que para você vender um projeto desse, você vai ter que mentir muito. E o próprio Maquiavel, numa carta a um amigo, ele confessa: eu nunca digo aquilo em que creio e não creio em nada do que eu digo. E se por acaso encontro alguma verdade, por pequenininha que seja, eu trato de escondê-la embaixo de tantas mentiras que ninguém consegue encontrá-la mais. Digo, olha, tanto que levou 4 séculos para a gente, mais ou menos, 4, 5 séculos para a gente chegar a entender mais ou menos qual é o esquema do Maquiavel. Então, não é de espantar que, como esquema central, vamos dizer, ele é profundamente mentiroso, ele só poderá, vamos dizer, se expor e ganhar alguma credibilidade através, vamos dizer, de um tecido complexíssimo de mentiras e falsificações. Não é isso? Então, são essas mentiras e falsificações que desorientaram os leitores durante séculos. Por isso que um via Maquiavel de um jeito, outro via do outro, e no fim chegou o Clote e falou: não, isso é enigma que a gente nunca vai resolver. Por que que não conseguiu resolver? Porque queriam extrair de dentro das obras de Maquiavel uma doutrina de Maquiavel. O que que Maquiavel está propondo, afinal? Como é o estado dele? Né? É assim, é assado, ele é a favor do principado, é a favor da república, ele é democrata, ele é tirano, tá certo? Porque você vê que no Maquiavel você tem a apologia da democracia e tem a apologia da tirania igualzinho. Você tem a apologia do principado e tem a apologia da república, tá certo? Então, se vocês quiserem achar uma doutrina de Maquiavel, doutrina no sentido, vamos dizer, de um discurso lógico que tem as suas premissas, os seus fundamentos e tem as suas consequências, vocês não vão conseguir. E vão ficar cada vez mais confusos, porque o ponto de articulação dele não é de ordem doutrinal. É uma mentira. Uma mentira básica. Está compreendendo? E esta mentira, para ser camuflada, vem outras mentiras em cima, e outra, calçado no quê? Numa série de elementos, vamos dizer, verídicos, colhidos nos detalhes factuais. Está compreendendo? E nesses detalhes factuais, evidentemente, tem uma série de observações valiosíssimas. A coisa das milícias, por exemplo, Maquiavel disse e provou que a milícia é melhor para a defesa da república do que o exército mercenário, tá certo? Quer dizer, ele montou efetivamente a milícia em Florença, né? Então, como o centro do negócio é uma mentira brutal, descomunal, quer dizer, mas uma mentira de escala civilizacional. Quer dizer, não só é mentira historicamente falando, mas ela é mentira também considerada como proposta de futuro. Porque o Estado, não só o que Maquiavel está dizendo é mentira, mas o Estado dele será baseado na mentira. Porque será baseado no quê? Na religião considerada como fraude eficaz. Então, nós vamos montar um Estado todinho baseado na fraude. Então, eu já estou expondo isso também mediante fraudes. Tá certo? E, para fundamentar a minha fraude, eu vou contar uma história fraudulenta. E essas fraudes, elas vão, sim, como diz ele, são montanhas de mentiras, tá certo? No qual, se existe algum grão de verdade, ele vai estar escondido lá dentro e ninguém vai achar. Tá certo? Então, a estrutura do pensamento de Maquiavel não é uma estrutura de uma doutrina. É a estrutura de uma utopia fraudulenta. Estão compreendendo? Mas essa utopia fraudulenta só pode ser constituída, evidentemente, com elementos de verdade. Não é isso? Então, você vê que algo acontece no futuro do desenvolvimento das ideias políticas, acontecem algumas coisas muito estranhas, por exemplo. Quando Maquiavel discute as vantagens do Principado e da República, ele chega à conclusão, muito sensata, aliás, de que o melhor regime, o mais estável, é o regime misto. Quer dizer, um regime no qual haja elementos de democracia, em que todos participam da política, e, por outro lado, elementos de aristocracia, quer dizer, com uma casta fundadora forte, autoconsciente, etc., etc., e também com elementos de monarquia, isso é, com um poder central que está na mão de um indivíduo. Tá certo? E se você pensa, fala, aonde foi realizado isso? Nos Estados Unidos. Esse é o modelo político americano. Só que foi realizado, vamos dizer, no sentido de Maquiavel, isso é, com uma religião meramente instrumental, não foi realizado com fortíssimos elementos de cristianismo dentro da estrutura do Estado. Que é o que, se você lê o Tocqueville, você vê que Tocqueville diz, olha, o segredo deste negócio aqui é que eles conseguiram juntar o modelo democrático moderno com o cristianismo. E por isso funcionou. Tá? Quer dizer, você vê que nos Estados Unidos a religião não está submetida ao Estado, como pretendia Maquiavel, ao contrário, totalmente independente. Mas, ao mesmo tempo, ela é um elemento inspirador do Estado. Dirá o Leo Strauss que, então, que os Estados Unidos foi o primeiro sistema concebido em direta oposição à proposta de Maquiavel. Mas tem uma oposição no conteúdo, mas na forma, na estrutura, é a que Maquiavel disse. Está entendendo? Então, aquilo que ele propõe como utopia anticristã é efetivamente construído como república cristã. Diga. Como é, na prática, que a religião cristã está inserida no estudo sul-americano? Ela não está inserida. Bem, talvez o termo esteja errado. Ela é a força inspiradora daquilo. Você pode. Quer dizer, mas o cristianismo considerado, vamos dizer, como não como religião organizada. Você não tem uma igreja estatal, aliás, ao contrário, dos elementos da Constituição, esta Assembleia não legislará sobre isso assim, assim. Tem uma série de coisas em que o Estado se autolimita. Quer dizer, exatamente o contrário de Maquiavel. Maquiavel, a religião é a religião romana, quer dizer, ela faz parte da estrutura do Estado e ela está submetida ao Estado. Nos Estados Unidos, ela é completamente independente enquanto organização, mas o sentido dos 10 mandamentos, da sacralidade da vida humana, etc., etc., está embutido no espírito da Constituição. Os princípios morais cristãos são orientam aquilo. E o curioso é você ver que nos Estados Unidos funciona mesmo. Nós aqui estamos tão acostumados com esta sem-vergonhice geral, que nós acreditamos que o mundo inteiro é assim, tá certo? Então, por exemplo, eu lembro quando deu aquele negócio do Clinton, que, escuta, você comeu a mulher, não comeu a mulher? Tá, não? E os caras ficaram loucos da vida porque o sujeito mentiu. Não é isso? Ou no tempo do Nixon, né? Quer dizer, você grampeou o telefone do cara ou não? Quer dizer, são coisas, no Brasil todo mundo grampeia o telefone de todo mundo, e todo mundo come todo mundo, e ninguém estranha, então. A gente imagina que isso da parte dos americanos é hipocrisia, mas não é hipocrisia, não. Eles levam esse negócio inteiramente a sério. Mas, veja, esta ironia da história, quer dizer, o esquema formal da República de Maquiavel, que é a República Mista, foi realizado historicamente, tá certo? Mas não com uma igreja estatal e não no sentido anticristão. Então, isso foi o único exemplo de aplicação. Há outro exemplo de aplicação, não do Estado maquiavélico, mas do príncipe Maquiavel, foi Stalin. Stalin fez exatamente o que Maquiavel disse para fazer. E ele, de fato, conseguiu botar para fora um invasor estrangeiro. Tá certo? Então, podemos dizer que foi realizado em grande escala, mas no que deu? Isso que determinou uma quantidade de sofrimento absolutamente inimaginável. Né? E, no fundo, se você pensa bem, o Estado comunista era o quê? Ele era uma fraude, quer dizer, ele era o Estado Maquiavel. Né? Diria Antônio Gramsci que fracassou porque não soube usar a religião. Aboliu a religião em vez de utilizá-la. Gramsci sempre disse isso, não se deve destruir a Igreja Católica, mas deve-se usar a sua estrutura, preenchendo-a do nosso conteúdo, que é exatamente o que faz a teologia da libertação. Mas, infelizmente, o Stalin não leu Maquiavel até o fim, né? Não tinha ninguém para avisá-lo desse... Não existia, infelizmente, não existia a teologia da libertação na época. Né? Então, os dois elementos do Maquiavel precisaria, por um lado, o príncipe, por outro lado, a religião estatal, estavam aparecendo separadamente e não deu para fundir. Se fundir, talvez consiga fazer uma... Aí, de fato, a terceira Roma, e aí vai ser um Deus nos acuda. Mas é evidente que, como a proposta dele é baseada numa mentira, e ela é em si mesma, não apenas... Não se trata de ser imoral, antirreligiosa, demoníaca, mas é absolutamente inexequível. Tá certo? É uma coisa que, se for... vamos dizer, levada à prática, será uma coisa tão horrível, mas tão horrível, que não dá para você conceber. Tá certo? Mas, para você ter uma ideia, você vê que ele aproveita, vamos dizer, do antigo epicurismo, um dos elementos que ele disse é que tirar do homem o temor dos deuses. Mas se tirar dele o temor dos deuses, ele não vai obedecer o Estado. Então, você vai fazer uma espécie de, vamos dizer, fachada de temor dos deuses, que, na verdade, é temor de homens. Quer dizer, aí realiza a profecia budista, que o Buda diz que no fim dos tempos os homens seriam deuses uns para os outros. Então, de certo modo, você fica livre do temor dos deuses, mas não do temor dos governantes. Os governantes, por sua vez, também vivem no temor, porque a estrutura do Estado é soberana em relação aos seus componentes. Então, nenhum daqueles indivíduos pode ser divinizado pessoalmente, que já é outro erro do Stalin. Tá certo? Quer dizer, somente a estrutura do Estado deve ser sacrossanta. E os seus ocupantes, eles devem estar permanentemente estar também sob o temor. De modo que, de tempos em tempos, é necessário sacrificar alguns elementos da casta governante. E até ele recomenda que de 10 em 10 anos se executem algumas pessoas, de preferência colhidas entre os jovens promissores, quer dizer, os jovens da classe dominante. Você mata os caras, tem tempo para servir de exemplo. Então, esse é o tipo de negócio que ninguém se sentiria bem, estariam todos mal, né? O governado está mal, o governante também está mal. Né? Então, o caso você perguntar, mas por que nós vamos fazer isso? Essa proposta é absolutamente inaceitável, baseada em mentira, inaceitável. Então, bom, se é isso que você quer fazer, você não vai poder argumentar isso aí, vamos dizer, literalmente. Você vai ter que encobrir, de fato, com tanta mentira, uma mentira que vem da outra, mentira da outra, da outra, da outra, da outra, e não para mais. Não é isso? Então, por exemplo, ele explicará o sucesso, vamos dizer, do judaísmo e do cristianismo por um concurso de fatores, que seria a providência divina ou a fortuna, tá certo? Mas, por outro lado, quando se pergunta por que Moisés obteve sucesso, então ele diz, é muito simples, Maquiavel era um profeta armado, ele mandou matar um montão de gente e ele obteve sucesso. E ele contrasta o exemplo de Maquiavel com um frade de Girolamo Savonarola, que tentou, vamos dizer, moralizar aí a República de Florença, e que fracassou. E Savonarola fracassou porque estava, era um profeta desarmado. Então os profetas armados dão certo. Os profetas armados têm sucesso e os profetas desarmados fracassam, como, por exemplo, respectivamente, Moisés e Savonarola. Mas acontece que, como é que foi o fracasso de Savonarola? Savonarola era um monge que, condenando os maus costumes da época, ele obteve um enorme sucesso popular e era, vamos dizer, a autoridade máxima em matéria de moral naquele lugar. Até que um dia um sujeito, vamos dizer, o desafiou, né, porque já estava adquirindo as dimensões de um profeta. Então o sujeito o desafiou e disse: olha, mas se você é um profeta mesmo, então é o seguinte, vamos atravessar o fogo. Se você não for queimado pelo fogo, a plateia aceita a sua condição de profeta. E se for queimado, provas que você é um charlatão. Tá certo? E eu sei que o Savonarola topou da boca para fora, mas chegou na hora e apresentou um substituto para entrar no fogo. Então, imediatamente, ele foi desmoralizado. Então, Savonarola fracassou não porque fosse um profeta desarmado, mas porque não era um profeta de maneira alguma. Tá certo? E, com relação a Moisés, nós temos o seguinte problema. Igual, se Moisés foi favorecido pela fortuna, tá certo? Isso é pelo conjunto de fatores desconhecidos ou pela providência divina, então ele não pode ser o homem que, vamos dizer, que através da virtude e da força dobrou a fortuna. Mas se ele venceu porque estava armado, então venceu pela virtude e não pela fortuna. Então você vê que Moisés é o sujeito que, vamos dizer, combateu a fortuna, a qual no mesmo instante o ajudava. Fala, peraí, está errado este negócio. Então a história de Savonarola é mentirosa e a história de Moisés é mais mentirosa aí. Está entendendo? E a história de Savonarola também é mentirosa. Né? Só que, para a gente pegar essa estrutura, bom, você precisa ler Maquiavel muito, com muita atenção. Não dá para ler tudo uma vez, você tem que ler de pouquinho e ir catando um pedaço aqui, outro pedaço lá, e você acaba vendo a articulação do conjunto. Bom. Agora, a gente tem que perguntar, como é que um sujeito desse exerceu uma influência tão grande? Ele exerceu por quê? Porque ninguém via o conjunto. Pegava esses vários pontos, discutia a sua validade relativa, né, e reconstruía, vamos dizer, o Maquiavel à luz dos seus interesses do momento. Isso quer dizer, se o seu interesse era fundar uma ciência objetiva da sociedade, você criava o Maquiavel, que era um precursor da ciência objetiva da sociedade, e assim por diante. Se você queria fazer um mito soreliano, então Maquiavel era um homem do mito soreliano. E era mesmo, de algum modo, quer dizer, o Gramsci pegou a coisa direitinho. Só faltou ele explicar qual é o conteúdo deste mito, tá certo? Mas quando você vai ver, vamos dizer, a estrutura do mundo de Antônio Gramsci, com o negócio da Revolução Cultural, é exatamente o estado maquiavélico no qual a cultura e a religião, tá certo? São elementos de propaganda e manipulação da massa. Tá certo? Então, você vê que a primeira versão, quer dizer, a primeira reação da plateia estrangeira ao Maquiavel, que foi desse cardinal Poole, ela estava certa. Quer dizer, Maquiavel era um imoralista mesmo, mas só que não nesse sentido que você está pensando. Mas num sentido infinitamente pior. Ele inventou uma civilização baseada na mentira, tá certo? Com um Estado baseado na mentira, e contou um monte de mentira para que as pessoas pensassem que ele estava fazendo outra coisa. Pensar que ele está fazendo o quê? Uma ciência objetiva da política, a construção do Estado Nacional Italiano, o Estado como obra de arte, etc., etc. Porque você, quer dizer, todas essas interpretações fictícias de Maquiavel já estavam no próprio Maquiavel, quer dizer, ele já botou pista falsa o tempo todo. Entendeu? E, de fato, a coisa se articula quando você pergunta, mas o que é que Maquiavel está querendo? Onde é que ele quer chegar? Ou seja, a articulação dele não é uma articulação doutrinal, que vai das premissas para consequências. Quer dizer, é uma articulação de tipo prático. Tem um certo objetivo, e é este objetivo que ele que constitui a premissa do resto. Então, você tem uma aí o que eu chamo pseudo-profetismo, que é o sujeito inventar o futuro e depois ele reinterpreta o passado à luz do futuro que ele imaginou. Então, ele inventa a Terceira Roma, ele primeiro inventa, foi em duas etapas, primeiro inventa o Estado Nacional Italiano, a ser empreendido pelo príncipe. Segundo, inventa a terceira Roma, que é uma espécie de o Estado. É uma nova, já não é apenas a Itália, mas é uma nova civilização, subentende-se. Ele não diz isso, mas subentende a coisa do nível de generalidade tão grande que entende que é um modelo universal. Ele concebe este modelo e toda a interpretação dele da história é baseada nisso. Então, é interpretação retroativa. Não só retroativa, como todinha falsificada em todos os seus componentes, exceto aqueles que possam ser destacados do conjunto e utilizados, vamos dizer, como análises pontuais de um tema ou do outro, como, por exemplo, a questão da milícia, a questão do governo misto, etc., etc. Claro que existe uma série de elementos ali que são até cientificamente valiosos. Quer dizer, existe o elemento de observação da realidade, existe um elemento de tentativa de generalização científica correta, só que tudo isso está inserido dentro de um edifício que é total, não só utópico, mas mentiroso na base, mentiroso na sua concepção, mentiroso na sua substância, se chegar a ser realizado, porque é baseado na mentira, e mentiroso na sua estratégia expositiva. Tá certo? Bom, acontece que todo mundo que leu Maquiavel, estudou Maquiavel, entendeu partes, destacou alguma parte, mas acontece que aquela estrutura de fundo, mesmo que você não tenha captado conscientemente, uma vez que você leu, ela está em você. Não é isso? Quer dizer, a partir da hora que você... aí tem um efeito Otto Pösler. Otto Pösler é um psicólogo austríaco que descobriu o negócio do subliminar. Né? Ele fazia um teste em que botava umas figuras com uns pontinhos, né? Projetava uns pontinhos e depois a pessoa tinha que lembrar as figuras formadas pelos pontinhos, tá certo? Mas no meio ele colocava alguns pontinhos que eram projetados na tela numa fração infinitesimal de segundo, de maneira que o indivíduo não a percebesse conscientemente. No dia seguinte, quando ele perguntava quais as figuras que você recordava, a pessoa recordava melhor estes que tinham sido projetados durante uma fração infinitesimal de segundo do que aquelas que o sujeito tinha visto realmente. Isto mostra que qualquer percepção que você tenha, tem os elementos que você captou claramente, conscientemente, e tem a figura de fundo que está lá e que você captou também, embora você não saiba. Está entendendo? Então, quando você lê Maquiavel, você está lendo as duas coisas. Quer dizer, você está lendo o Maquiavel que você compreende e tem toda a estrutura de fundo que você captou também, mas não no nível consciente. E você não fica com medo de ler tudo isso? Hã? Você não fica com medo de ler? Para vomitar a comida, tem que ter a comida primeiro. Eu estou aqui vomitando, então... Faz um mal desgraçado ler tudo isso, mas... Eu só leio as coisas e estou disposto a compreendê-la até o fim, por mais trabalho que isso me dê. Agora, fazer digestão inconsciente, não pode fazer. Hã? Então, é claro que eu não percebi isso sozinho, quer dizer, eu estou baseado em dois autores que já decifraram o negócio, foi Strauss e a Vicky Solomon. Eu acredito que alguma coisa... Vamos dizer, nenhum desses diz o que eu estou dizendo agora, é tudo mentira. A mentira é a estrutura básica daquilo. Eu não chego a dizer isto. Né? Mas eu não vejo como escapar dessa conclusão. Porque se o centro é a terceira Roma é mentirosa na sua substância, quando ela for construída, se for, ela será baseada na mentira. Ela é mentira no instante em que Maquiavel a expõe, ele a expõe através de uma estratégia de mentira, e ela é mentira no relato histórico, na teoria histórica em que ela se baseia, que é mentira na sua estrutura geral e mentira em cada um dos seus detalhes. O que ele diz a respeito do filósofo antigo é mentira, o que ele diz a respeito de Moisés é mentira, o que ele diz a respeito de Cristo é mentira, é só mentira. E mais ainda, ele fez o favor de declarar para você, é tudo mentira. E a mente humana tem certas limitações. E uma delas é o problema do paradoxo do mentiroso. Se o mentiroso diz eu sou um mentiroso, em que sentido você deve interpretar isto? ele mentiu durante a sua vida inteira e está dizendo a verdade agora, ou ele está mentindo agora a respeito do restante da vida dele? Jamais saberemos. Então, as duas coisas ao mesmo tempo não é possível. Ou seja, ou Maquiavel disse a verdade e está mentindo contra si próprio agora, ou ele mentiu a sua vida inteira e agora ele está dizendo a verdade. Quase todas as interpretações feitas de Maquiavel até o século XX são baseadas na primeira hipótese. Maquiavel disse a verdade e agora ele está mentindo contra si mesmo por exagero, por força de expressão, etc, etc. Eu digo, se é um momento que a gente tem que... Vamos tentar a hipótese contrária. E se agora ele está dizendo a verdade? E se esta foi a única verdade mesmo que ele disse? É? Então, foi tudo mentira e apenas isto é verdade. Essa é a minha conclusão. Diga. Quando você comentou no começo do fato de ele não ter percebido que não continuaria como funcionário público, isso daí também indica que a mentira era, ele vivia dentro dela, né? Claro, mas esse é o que eu chamo de paralaxe. Ele tinha uma compreensão. A paralaxe cognitiva é isto, quer dizer, o indivíduo vive uma situação real que ele não pode confrontar com a sua construção teórica, porque se confrontar, cai. Está entendendo? Quer dizer, por qualquer generalização que você faça sobre a espécie humana, te inclui. Se eu digo, por exemplo, o homem é um animal racional. Bom, suponho que eu também seja um animal racional, senão eu não poderia emitir isso aqui, tá certo? Então, sempre que você faz uma teoria geral sobre a sociedade humana, você tem que estar incluído nela. Então, essa teoria geral deve poder ser ilustrada pela sua situação e a sua situação, por sua vez, servir como uma ferramenta interpretativa para o conjunto. Em certos casos, você não consegue fazer isso. Por quê? Porque você vê que a situação real do sujeito é exatamente o contrário da teoria que ele constrói. Isso é o que eu chamo de paralaxe. Você tem vários elementos ali. Você tem a paralaxe cognitiva, que é isso aí. Quer dizer, a teoria de Maquiavel, o estado italiano que ele consegue, o príncipe, só pode ser enunciado porque não será levado à prática. Porque se fosse levado à prática, a primeira cabeça a rolar seria do próprio Maquiavel. Está compreendendo? Então, vamos dizer, a teoria da boca para fora. Tá certo? E prova que é da boca para fora é que ele, mesmo com toda a esperteza que ele tenta reunir para expor os seus planos, ele não consegue perceber o óbvio a respeito da situação dele o tempo todo. Ele não percebe que o César Borja não vai destronar o Papa coisíssima nenhuma. Ele não percebe que ele vai perder o emprego e se ferrar todo. E ele não percebe que depois, quando ele escreve O Príncipe e os Discursos, na esperança de lisonjear os governantes não vão estar nem ligando para ele. Porque, no fim, ele parece que ele pega o emprego de volta e ainda perde de novo, e depois é posto de novo. Tudo por caridade, vai ficar um dó dele. E, no fim, vamos dizer, vira o Papa. O Papa o contrata para escrever a história de Florença. E ele passa os últimos anos vivendo da... Isso é um favor do Papa. O Papa também não percebeu nada, porque às vezes O Príncipe foi editado com o imprimatur do Papa, a edição póstuma do Príncipe. Mas o Papa também estava no mundo da Lua, entendeu? Né? Estão todos no mundo da Lua. Quer dizer, essa época de espertalhões é uma época de idiotas, se você pensar bem. Então, querer ser muito espertinho, né? Você acaba se ferrando. Né? E essa, vamos dizer, essa esperteza maquiavélica, ela é, uma esperteza, uma astúcia hipertrófica, que não está à altura do ser humano. O ser humano não pode ser tão esperto assim. Então, ela só pode ser vivida como sonho de um idiota. O sujeito é tão trouxa, que ele idealiza o maquiavelismo. Está entendendo? Então, a conclusão final sobre a filosofia política de Maquiavel é assim, é tudo mentira, exceto alguns detalhes históricos que, evidentemente, se não tiver nenhum detalhe verdadeiro, não dá para acreditar na mentira. Agora, acontece que as pessoas liam isso, foram lendo ao longo do tempo, e mesmo aqueles que se escandalizaram com o conteúdo só perceberam, vamos dizer, o aspecto mais exterior não da mentira, mas da imoralidade, na verdade. Né? E outros que quiseram tirar ali algum elemento valioso, é, acabaram prestando atenção naqueles pedaços que eram parecidos com eles, de algum modo, e que, vamos dizer, respondiam às expectativas deles, e construíram o Maquiavel, vamos dizer, por assim dizer, à sua imagem e semelhança. Né? Mas acontece que... E a estrutura profunda do pensamento de Maquiavel, que está nos dois livros, são apenas dois livros, ele escreveu algumas outras coisas que podem ser, vamos dizer, interessantes para reforçar isso aí. Por exemplo, a peça A Mandrágora. Né? A peça A Mandrágora é um sujeito que quer engravidar a mulher, não consegue, então ele inventa um jeito, trama um encontro entre ela e o amante engravidá-la e tal, e quem faz isso é um frade, e no fim o frade ganha uma grana e sai todo mundo feliz. Então, a mensagem da Mandrágora é a seguinte: então, neste mundo só os espertalhões aqui. Né? É uma lei de Gerson antecipada. Esse é a Mandrágora. Mas vamos dizer, esse é o aspecto menor do imoralismo de Maquiavel. Foi este aspecto menor que o pessoal viu no início. Né? Agora, vamos dizer, a grande sacanagem, a grande mentira, né, eu acho que só começa a se aparecer depois do Leo Strauss. Né? Leo Strauss e essa senhora Vicky Sullivan, que eu não sei quem é, mas é absolutamente brilhante. É? E ela que mostra como a ideia da Terceira Roma é o verdadeiro princípio articulador da visão histórica que ele tem e do seu projeto de Estado, do seu projeto de civilização. E a Terceira Roma é uma mentira, na sua substância, na sua exposição, na sua argumentação histórica e, em suma, em tudo. Tá certo? Então, acontece que essa estrutura profunda da mentira de Maquiavel, ela foi absorvida pelas pessoas, mas não conscientemente. Está entendendo? Então, pegam a verdade do Maquiavel, existem verdades ali, evidentemente, e ficam aquele fundo de mentira. Resultado, isto esculhambou com toda a filosofia política moderna. Está entendendo? Quer dizer, todos participam, de algum modo, do espírito da mentira. E até os melhores dentre eles participam disso. Por exemplo, Spinoza começa o seu tratado político dizendo quase a mesma coisa que Maquiavel, dizendo: os antigos tinham uma visão idealizada do ser humano, porque consideravam que as paixões eram a parte inferior, desprezível, etc, etc. Então, constituiu homenzinho santinho. Eu digo: uai, mas eu li Platão, li Aristóteles, não vi nada disso. Ninguém fez isso. De quem você está falando, afinal de contas? Não é isso? Claro que na época de Maquiavel, e ainda de, creio que ainda de Spinoza, existia um gênero literário que chamava O Espelho dos Príncipes. Então, eram uns livretinhos que mostravam como os príncipes, o príncipe perfeito deve se comportar de acordo com a moral cristã, etc. Mas é claro, você não vai poder julgar todo o pensamento político anterior a partir desse Espelho dos Príncipes. Não é isso? Quer dizer, é um gênero mais popular. Então, por que que Maquiavel e Spinoza mentem sobre os seus antecessores? Então, o número de camaradas que a partir daí dizem: não, toda a filosofia política anterior estava errada, eu sou o primeirão. Né? Quer dizer, é claro que é uma ilusão, não pode haver tantos primeiros assim. Maquiavel diz que ele é o primeiro, Hobbes diz que ele é o primeiro, e cada um, Karl Marx diz que ele é o primeiro, e todo mundo é sempre o primeirão. Eu digo: esse negócio nunca acaba de começar, porra. Entendeu? Então, a coisa da paralaxe cognitiva, quer dizer, uma situação existencial que não esclarece a construção teórica e nem é esclarecida por ela, mas ao contrário, uma tampa a outra tampa a uma, digo, isso vira um vício geral. Digo, todo esse negócio, mas ele começa então com Maquiavel. A obra do Maquiavel é a primeira construção moderna de amplas proporções do tempo triplo, gnóstico? Não sei. Não é porque já é antecipado pelo próprio Joaquim de Flora, né? Sim, mas eu quero dizer, porque o Fiore ainda é uma versão muito... Não, esse esquema triplo, tem muita gente que copia isso, tá certo? E eu, de fato, não sei onde é exatamente começa. A gente pode dizer que foi Maquiavel, mas não é este o ponto que interessa, entendeu? Eu acho que seria um grande erro você ver nisto aí um negócio de gnosticismo. Isso não é gnosticismo, isso é mentira pura e simples, isso é fraude. Está entendendo? Não é que Maquiavel se deixou infectar por ideias gnósticas e criou uma visão falsa do mundo. Não, o sujeito pode fazer isso de total boa fé. Mas não há boa fé nenhuma em Maquiavel. Ele é mais esperto que toda essa gente. Ele está consciente do que ele está fazendo. Agora, O fato é o seguinte, é que nele também existe a paralaxe, quer dizer, é um sujeito reduzido, vamos dizer, é totalmente desprovido de poder, tá certo? Perde até o seu emprego de terceiro escalão, ele perde, é reduzido a total impotência, tá certo? Como fruto da sua imprevisão e da sua ingenuidade, por assim dizer, e que naturalmente no exílio começa a ter uma fantasia compensatória de uma maldade, de uma astúcia sem fim. Aí é o esquema do Alfred Adler, a teoria da compensação, né? Quer dizer, a total impotência a que é reduzido Maquiavel, em função da ingenuidade, é compensada por uma fantasia de onipotência baseada na astúcia. Está entendendo? Fantasia que, por sua vez, pensando bem, no fundo será tão ingênua quanto a ingenuidade inicial. Por quê? Porque você verá que o esquema, vamos dizer, da república mista que ele inventa, digo, só será realizada no fim, em proveito do cristianismo, no fim das contas. Que, se você for ver bem, vamos dizer, o único país do mundo, né, que ainda existe alguma, vamos dizer, algum espírito cristão na política, é os Estados Unidos. Ele só tem, vamos dizer, países que têm, vamos dizer, um aporte da religião tradicional na sua política, só são dois, Estados Unidos e Israel. O resto acabou. O resto virou a República Leiga, não é isso? Do Maquiavel. E estão todos caindo, quer dizer, estão todos caindo de joelho perante o Islã. Porque você acreditou em Maquiavel. O Islã, pelo menos, acreditou em alguma coisa mais substantiva. Então, entre, vamos dizer, uma república de papelão, né? Baseada na autocontradição e na autodestruição, e uma outra civilização que, por brutal que pareça, ela tem algum fundamento no conhecimento da realidade, é claro que esta predomina. Então, por exemplo, bom, a Europa toda vai islamizar facilmente, porque eles não têm, eles caíram na treta de Maquiavel, eles não vão fazer a terceira Roma de jeito nenhum, entendeu? Ela vai cair perante esta força avassaladora do Islã. Então, hoje você tem essas três, você tem um fundo judaico-cristão, Estados Unidos e Israel, você tem o mundo secularista, Maquiavel, que está caindo, e você tem o Islã crescendo. Esta é a situação do mundo atual.